geração revolucionária. Geração revolucionária. Vamos! Geração revolucionária. Venham! Geração revolucionária. Vamos! Pessoas, muitas, pessoas, multidão. Exércitos, trapos, milhares, milhões. Revolta, injustiça, matança, corpos no chão. Revolução, união, poder do quatro. Massacre, destruição da pirâmide, segundo o topo da própria. Pode o alicerce, somos nós. Aniquile, aniquile ou aniquilam vocês. Mortes, soldados segregados, o mal no peito enraizado. Malvado eu sou, malvado discriminado. Magro amarelado, cê tá ligado, de lado atrasado. Então por isso, matá-los afinal, de que lado você está? Da tão badalada Coca-Cola ou da geração revolucionária? Geração revolucionária. Venham! Geração revolucionária. Vamos! Geração revolucionária. Venham! Geração revolucionária. Vamos! Vamos! Tiro, meteu então 12 pedras, pau, berros e ferros, explosão. Terror, pavor na área do ouro, barulho de morte. Defunto, num terno invernizado, esterco para um pouco jardim. Maldita seja a pátria, congresso de pós. Maldito burguês, filho da puta capitalista. Vá pro inferno, parasita, cê tá na minha lista. Ignorante de bonita, fala cara pintadas. Aqui ó, geração revolucionária. Total impeachment, direciono pro seu coração. Novecentos e bolinha, já se foi, agora dois. Quase o final dos tempos, eu ainda sinto a ignorância. Não há ouro, joias, drogas, como é que pode agora? Fode, fode, fode todo cara. Toma de volta, essa é a hora, hora essa. Beleza e riqueza, vamos, eu tenho pressa. Não fuja, covarde, cuzão, violentou a mãe. Humilhou seus irmãos e agora está com medo da revolução. É foda, pode receber como dígito. Pátria, o som que rola a favor e alimenta sua revolta ou seu ódio. Estampe sua face, isso eu aprovo. Geração revolucionária. Geração revolucionária. Vamos! Geração revolucionária. Venham! Geração revolucionária. Vamos! Revoltas, trincheiras, arames farpados, confronto, gritaria, fogo cruzado, lesões, agressões. Bárbaros durões, desespero e violência. Gera violência, o ódio que o ódio gerou. Agora enraizou, guerrilhas e guerrilheiros. Aqui é o pesadelo, ameaça ao poder. Desordem sem ordem, um, dois, três, quatro, fora de controle. Maldita caixinha formadora de opinião. Maldito plim plim que aniquila essa geração. É o ópio do povo, primeira desgraça. Vamos combater, geração revolucionária. Esse estilo é diferente de tudo e nunca viu igual. Seja bem-vindo, geração, ao ritmo animal.